estamos nós esperando a sensação de perder o juízo e de perder o chão. Aqui estamos nós, sem medo de errar, mas com braços tatuados, querendo apagar. Você não vai roubar meu coração, porque garanto, já rouparam antes de você. Você não vai me ouvir pedir perdão quando isso acabar e eu nem perceber. Eu não te prometo. Falando sobre a dor, faz parte do meu charme, não acreditar no amor. Aqui estamos nós, falando sem saber, pra espantar o tédio, pra tentar entender. Você não vai roubar meu coração, porque garanto, já roubaram antes de você. Você não vai me ouvir pedir. E eu nem perceber. Eu não te prometo amor. Não vai ser pra sempre amor. Nós somos a geração da solidão. Eu finjo que não preciso de aprovação. Nós imploramos amor, mas queremos perigo. Então me dê amor. Começando a questionar se vivemos o momento ou filmamos pra guardar. Aqui estamos nós, tentando não chorar, muito novos pra crescer, muito velhos pra mudar. Manu Gavassi. Obrigada.